Eita, coração apaixonado. Amo a sua voz e a sua cor. Ah, esse teu jeito de fazer amor. Revirando a sala e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu não sei contar. Ser feliz é tudo que se quer. JS Paredão é potência. Ah, esse maldito Clechiclé. E de repente a gente rasga a roupa. Uma febre muito louca faz o corpo arrepiar. Depois do terceiro, quarto copo, tudo que vier eu topo. Tudo que vier vem bem. Quando bebo perco o juízo. Eu não me responsabilizo, nem por mim, nem por ninguém. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, eh, eh, eh. Não quero ficar na sua vida. Como uma paixão mal resolvida. Dessas que a gente tem ciúme, se encharca de perfume, faz que tenta se matar. Vou ficar até o fim do dia, decorando sua geografia. Que essa aventura em carne e osso deixa as marcas no pescoço, faz o corpo levitar. Tens não sei que de paraíso e o corpo mais preciso, o mais lindo dos mortais. Tens uma beleza infinita e a boca mais JS bonita. JS Paredão é potência. E a minha já tocou. Oh, yeah.